Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite, linda, meu bem. O que será que você não tem? Se eu já conferi direito e não vejo defeito em você, meu bem. Pois é, tá chegando mais uma edição do Café Brasil, que hoje vai falar de críticas. E para começar, uma frase do poeta Ezra Pound. O mau crítico se identifica facilmente quando começa por discutir o poeta e não o poema. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu glu. Todo escritor vive com um frio no estômago. Nestes tempos internéticos, o tal frio aparece no momento em que apertamos a tecla Enter e lançamos nossos escritos ao mundo. Em segundos, milhares de pessoas estarão lendo o que escrevemos. Nossas ideias serão apreciadas, desprezadas, amadas, odiadas, encaminhadas. Seremos julgados. Pessoas tirarão conclusões sobre nossos valores e convicções com base no que entenderem de nossos textos. Mas nunca sabemos por antecipação como nossos escritos serão entendidos. Como a internet é a grande revolução das comunicações, em minutos começamos a receber os comentários dos leitores. Mas é difícil, viu? Tem que ter os pés no chão e uma imensa autoestima. Aqui é um exemplo. Veja o e-mail que recebi dias atrás de um sujeito que eu não conheço. Boa noite, Luciano Pires. O que penso do que escreves? Eu acho você um babaca atrasado e vive num mundo irreal, inexistente na tua fantasia, segundo a tua própria visão. Eu não gasto tempo escrevendo babaquices, mas gastei agora. Assinado Luzardo. A verdade é tão simples, tão fácil de entender. Eu estou apaixonado por você. Dentro dos meus olhos mostram pra você. Eu estou apaixonado por você. Eu queria que você acreditasse em mim, porque eu sou um anjo. Eu sou um anjo e quero te levar pro céu. Eu queria que você acreditasse em mim, porque eu sou um anjo, eu sou um anjo e quero te levar pro céu. Opa, você tá ouvindo ninguém menos que Hildon com Eu Sou Um Anjo. Um dos grandes representantes da soul music brasileira, ao lado de Tim Maia e Cassiano, o cantor, violonista e compositor baiano Hildon tocou com os Diagonais, de Cassiano, Wilson Simonal, Tony Tornado e Tim Maia, de quem foi parceiro, e ainda produziu discos de Jerry Adriano, Erasmo Carlos e Odair José. Teve seu primeiro e maior sucesso em 1975, com aquela balada Na Rua, Na Chuva e Na Fazenda, título de seu primeiro disco, que ainda estourou Na Sombra de Uma Árvore e As Dores do Mundo. Esta aqui vai em homenagem ao Luzardo. A verdade é tão simples, tão fácil de entender. Eu estou apaixonado por você. Dentro dos meus olhos mostram pra você. Eu estou apaixonado por você. Eu queria que você acreditasse em mim, porque eu sou um anjo, eu sou um anjo e quero te levar pro céu. Pois é, o cara escreveu me chamando de babaca atrasado. Como é que se reagiria, hein? Eu me preparei para redigir um e-mail dizendo que um analfabeto funcional que escreve inexistente com S e babaquices com dois S não pode mesmo gostar dos meus textos. Mas eu me lembrei de um ensinamento budista. Devemos tratar elogios e críticas como presentes. Se você recebe um presente, mas decide não aceitá-lo, o que é que acontece, hein? A pessoa que o entregou leva de volta. Eu escolhi não aceitar o presente do tal Luzardo. A energia que eu gastaria para contestar o sujeito é a mesma, ou até maior, que aquela que eu gasto agora ao falar com você. Escolhi o mais produtivo. Deletei o e-mail e segui meu dia. Em seguida, recebi outro e-mail, dessa vez de um ex-colega de trabalho, dizendo assim: Luciano, que saudades de quando trabalhávamos juntos. Aprendi muito com você. Obrigado. Abraço, Ednei. Esse e-mail eu aceitei como um presente que me energizou, motivou e iluminou, até mesmo para escrever este texto. Lembrei-me então de uma amiga contando que recebeu chamadas de um número desconhecido no celular. Ligou de volta, uma senhora atendeu e afirmou que devia ter sido um engano. No momento de desligar, a senhora disse para minha amiga: espera, você é muito simpática e preciso te dizer umas coisas. E começou então a dizer que a minha amiga, a quem ela não conhecia, era uma pessoa boa, que veria seus sonhos serem realizados, teria um ano especialmente bom, que tudo daria certo para ela e para sua família. A mulher desligou e minha amiga disse tudo. Foi tão legal. Ela ficou com uma sensação agradável ao receber tantas mensagens positivas de alguém que ela não conhece. Fiquei curiosíssimo. Quem seria aquela estranha que liga para números que não conhece e de graça, sem pedir nada em troca, sem nenhum interesse, diz coisas boas, hein? É uma espécie de teleanjo interessado em surpreender com o bem numa sociedade onde a regra é surpreender com o mal. Quem me vê assim cantando não sabe nada de mim. Dentro de mim mora um anjo que tem a boca pintada, que tem as unhas pintadas, que tem as asas pintadas, que passa horas a fio no espelho do tocador. Dentro de mim mora um anjo que me sufoca de amor. Que tal, hein? Essa é Lucinha Lins interpretando mais um dos clássicos da mineira Sueli Costa, Dentro de mim mora um anjo. Lucinha Lins é atriz e cantora e às vezes surge com algumas pérolas como esta aqui. Lucinha Lins e Sueli Costa no Café Brasil. Eu sou seu lado de fora, quem me vê assim cantando não sabe nada de mim. Dentro de mim mora um anjo que arrasta suas medalhas e que batuca pandeiro, que me prendeu em seus laços, mas que é meu prisioneiro. Acho que é colombina, acho que é bailarina, acho que é brasileira. Pois é, aquela estranha ao telefone, como os leitores da internet, tem o poder de conectar-se com outras pessoas e oferecer-lhes um presente. Entre o elogio e a crítica, ela escolheu o elogio e mudou o dia da minha amiga. A interação proporcionada pela internet está criando um novo tipo de escritor, exposto, sem intermediários, filtros ou proteções, aos comentários dos leitores. E isso é muito novo. Como outros escritores, também estou aprendendo a escrever nesse novo ambiente e questiono: será que os leitores também estão aprendendo, hein? Têm consciência do seu poder? Sabem o que é e para que serve um crítico? Muito bem, deixa eu escolher para quem eu vou mandar um presente. É para você. Toma. Quando não tinha nada, eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. Quando tive frio, tremi. Quando tive coragem, liguei. Quando chegou o carta, abri. Quando vi prints, dancei. Quando o olho brilhou, entendi. Quando criei asas, voei. Quando me chamou, eu vim. Quando dei por mim, tava aqui. Quando me achei, me perdi. Quando vi você, me apaixonei. Amara, saia, sou eu. Opa, essa eu já toquei aqui. É o trio argentino Melero, Migues e Iovino interpretando A Primeira Vista de Chico César. É meu presente pra você. Quando chegou carta, abri. Quando ia prins, vai ler. Quando o ojo brilhou, entendi. Quando me cresceram alas, volei. Quando me chamou, já fui. Quando deu comigo, estava aqui. Quando lo encontré, me perdi. Enquanto te vi, me enamoré. Amara, saia, soy eu. Saia, saia. Ai. Um dos mais famosos críticos brasileiros foi o jornalista Paulo Francis. Francis era ácido, provocador, preconceituoso, impaciente e tudo aquilo que as pessoas adoram e detestam nas outras pessoas. Sobre ser crítico, um dia Francis disse: "Dizem que ofendo as pessoas. É um erro. Trato as pessoas como adultas. Critico-as. É tão incomum isso na nossa imprensa que as pessoas acham que é ofensa. Crítica não é raiva, é crítica. Às vezes é estúpida. O leitor que julgue. Acho que quem ofende os outros é o jornalismo em cima do muro, que não quer contestar coisa alguma. Meu tom, às vezes, é sarcástico. Pode ser desagradável. Mas é, insisto, uma forma de respeito. Ou até, se quiserem, a irritação do amante rejeitado. Esse amor de mais antigo, amor de mais amigo, que de tanto amor viveu, que manteve acesa a chama da verdade de quem ama, antes e depois do amor. E você, amada amante, faz da vida um instante ser demais para nós dois. Esse amor sem preconceito, sem saber o que é direito, faz as suas próprias leis, que flutua no meu leito, que explode no meu peito e supera o que já fez. Nesse mundo desamante, só você, amada amante, faz o mundo de nós dois. Ô meu, tá pensando quem? Você tá no Café Brasil. Aqui toca o rei, sim senhor. E eu duvido que agora não te dê um friozinho na barriga. Olha só, Amada Amante é um dos maiores sucessos de Roberto Carlos. Escuta só esse teclado, não te joga de volta pros anos 70, hein? Música. vida num instante ser demais para nós dois. Esse amor sem preconceito, sem saber o que é direito, faz as suas próprias leis. Que flutua no meu leito, que explode no meu peito e supera o que já fez. Nesse mundo desamante, só você, amada amante, faz o mundo de nós dois. Amada amante, amada amante, amada, amada amante. Em minha palestra, o meu Everest, eu trato dos desconfortos da caminhada que eu fiz até o acampamento base do Monte Everest em 2001. Enfrentando caminhadas de mais de 8 horas, banheiros deploráveis, frio, tonturas e vômitos. Ainda no Brasil, durante minha preparação psicológica para a aventura, eu considerei duas opções para encarar a viagem. Eu poderia adotar aquele ponto de vista tão comum ao nosso dia a dia, o crítico, que nos faz analisar, usar a lógica. O ponto de vista crítico tem como base a negação. Observamos as coisas com ceticismo, negamos, criticamos, destruímos e então fazemos nossas escolhas. Mas o olhar crítico seria uma opção perigosa. Imaginei-me usando a lógica nos sanitários do Everest. Café Brasil! A segunda opção era o ponto de vista criativo, quando usamos a percepção. Desenhamos e exploramos as coisas. O ponto de vista criativo tem como base a inspiração. Deu para ver a diferença, hein? Nos momentos da viagem em que eu não me aguentava em pé, quando o frio era insuportável, o ar rarefeito, os enjoos permanentes, eu dava uma parada. Olhava para cima e via uma cadeia espetacular de montanhas, algumas com mais de 8 mil metros de altura, cobertas de neve. Uma delas era o Everest, com a sua crista de gelo soprando ao vento. E então, uma vozinha me sussurrava: "Ô meu, olha só onde é que você está, cara. Na trilha do Everest, no sonho da tua vida. Tem que doer, tem que ser difícil. Vencer essa dificuldade faz parte da trilha." E assim eu ganhava novo ânimo para seguir em frente. Tivesse optado por entrar na viagem com um olhar crítico, da negação, ela nem teria começado. Foi o olhar criativo, inspirado, que transformou uma viagem que seria um inferno na maior experiência da minha vida. Eu voltaria para lá 1000 vezes, sofrendo tudo outra vez. Começaria tudo outra vez, se preciso fosse, meu amor. A chama em meu peito ainda queima, saiba, nada foi em vão. A Cuba livre da coragem em minhas mãos, a dama de lilás me machucando o coração na sede de sentir seu corpo inteiro coladinho ao meu. E então eu cantaria a noite inteira, como já cantei, eu cantarei as coisas todas que já tive, tenho e sei, um dia terei. A fé no que virá e a alegria de poder olhar pra trás e ver que voltaria com você, de novo viver nesse imenso salão ao som desse bolero. Vida, vamos nós Deixa, meu bem, a orquestra nos espera. Por favor, mais uma vez, recomeça. Ai, cara, como eu gosto daquela Simone. E aqui ela interpreta Começaria Tudo Outra Vez, que Gonzaguinha lançou lá em 1976. Você ouviu esse arranjo, hein? Me dá um uísque com gelo aí. Pois é. Sobre essa questão da minha viagem no Everest, a maioria das pessoas não entende isso. Não consegue assimilar a ideia de passar frio, correr riscos, entregar-se a um sofrimento físico quase insuportável para nada. E ainda achar legal. Essas são as pessoas que optam pelo olhar crítico, apenas crítico. Que é um olhar necessário e que no final das contas é o que nos mantém vivos. Mas só um olhar crítico é perigoso. Faça um teste. Esta noite assista ao Jornal Nacional. Veja o William Bonner e a Fátima Bernardes apresentando o Brasil dos noticiários. E depois responda. Que olhar eles usam para descrever o Brasil, hein? O crítico ou o criativo? Com a maior parte do programa focada nas tragédias, nos crimes, no desrespeito às leis e nas malandragens cotidianas, a resposta é fácil, não é? A televisão me deixou burro, muito burro demais. Pois é, os Titãs já cantaram. Todo dia somos expostos a uma visão violentamente crítica do Brasil. Todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, crítica, crítica, crítica. Existem motivos para um olhar tão crítico, hein? E claro que sim. Mas não podemos nos submeter a um olhar só crítico. Eu, do alto dos meus 52 anos, tenho condições de assistir a televisão, ler os jornais, ouvir o rádio e filtrar o que é bom, útil e motivador. Eu sei separar a verdade da mentira. Sei onde estão as tentativas de manipulação e sei que o retrato real do Brasil não é aquele que está sendo apresentado, mas... E o meu filho de 24 anos, hein? Minha filha de 17? O filho de 8 anos do meu amigo? A sobrinha de 6 anos da minha colega, hein? Que percepção de país está sendo criada na cabeça deles quando o único olhar possível é o crítico, hein? Que percepção tem sido sistematicamente construída ao longo dos últimos 30 anos? A do país miserável, de ladrões, de enganadores, de incompetentes. O país da violência e da impunidade. O país no qual não vale a pena estar. Por isso a viagem dos brasileiros dói, é dura, feia, insuportável. Só quando aprendermos a compensar o olhar crítico com uma boa dose de olhar criativo é que a viagem passará a valer a pena. Quanto você ganha pra me enganar? Quanto você paga pra me ver sofrer? Opa, Luiz Melodia com Vale Quanto Pesa. É mais ou menos isso que eu queria perguntar para eles que estão lá na mídia. Quanto você ganha para me enganar, hein? Quanto você paga para me ver sofrer? Muito bem, já disse o escritor estadunidense Norman Vincent Peale que o mal de quase todos nós é que preferimos ser arruinados pelo elogio a ser salvos pela crítica. Mas... que crítica é essa, hein? Essa é a reflexão que este programa propõe. E é assim, ao som de Luiz Melodia, que o Café Brasil vai-se embora. Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e direção e apresentação de eu, Luciano Pires. No programa de hoje tivemos Luiz Melodia, Hildon, Lucinha Lins, Paulo Francis, Ezra Pound, Titãs com Rita Lee, o trio argentino Melero Miguez e Ovino, Roberto Carlos e Simone com Sueli Costa. É mole, hein? Gostou? Então visite meu site lucianopires.com.br. E para terminar, uma frase daquelas do filósofo e escritor estadunidense Herbert Hubbard. Para evitar críticas, não faça nada, não diga nada, não seja nada. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.